Fé é a certeza das coisas que se esperam. Sem a fé não é possível agradar a Deus. A violência cada dia está crescendo, desentendimento e todo mundo está morrendo. Grande parte da população convive com os mesmos problemas. Um século de desigualdades no Brasil, ninguém aguenta. Favela, representação do descaso da classe dominante. Água e saneamento exposta à doença é o que abrange. Miséria neste mundo é o que dá audiência no Brasil. O Fome Zero continua, ninguém sabe de nada, ninguém viu. Na era da incerteza, a realidade nua e crua. Já começou a cair a confiança do presidente Lula. Gostaria de ver o crescimento nacional e não pagar um pau pra americano coisa e tal. Eu quero meu país crescendo, seguindo em frente. Século XXI, miséria reduzida, droga longe do adolescente. IBGE traçando perfil, reafirmando estatísticas. E o povo na falência mendigando o pão de cada dia. Eu não quero celebridade, eu desconheço o glamour da fama. Eu só trinco com guerreiro, trabalhador que não desanda. A minha disposição é o Senhor, o Salvador, porque neste mundo é ele que coloca o sorriso nos lábios do sofredor. O governo pede, mas a classe baixa tem pressa. Desemprego, revolta, fome, isso estressa. Precisamos despertar, discernir em quem votar. A fé é a chave pra sua vida melhorar. Então escute, conquiste, é Jesus. Prevaleça, não deixa que os problemas sufoquem a sua cabeça. Ser implacável na desgraça é natural, mas passar no mar vermelho é sobrenatural. O justo viverá da grande fé, e se você recuar, ele não tem prazer, não é? É. Perder a fé, ter recaída, todo mundo vê o mal. Mas quando você está firme, há questões, coisa e tal. Essas histórias de fraqueza não devem existir em nós. Veja como gota d'água, porque fugirá de vós. A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. A maior revolta do Senhor, ninguém desconfia. É um problema, está dentro de nós, a hipocrisia. Não quero me fazer certo, mano, de entendido. Afinal de contas, falar a verdade é cristianismo. Jogar a real, movimento certo pra essa nação que vê a baixa inflação somente na televisão. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Pra você que ainda não sabe, é preciso de sabedoria para perceber o que é impossível. A fortuna faz amigos, mas a fé mexe com Cristo. Então, você escutou, não escutou? E aí, como é que você tá agora, Eduardo? Não, agora eu tô legal. Eu sei que é uma fase difícil que eu tô passando na minha vida. Sei. Tá todo mundo na dificuldade aí, mas eu tenho uma certeza na minha vida. Certo. Que Deus é por mim. Oh, demorou. Que Deus é por mim. Certo. Quem vem contra, não tem nada que vai me abalar. Gostei. Não é falta de dinheiro, não é problemas, não é conta. Firmeza. Nada disso. É isso aí mesmo. Vamos vencer. Certo, Deus tá abençoe. Pô, tô junto com pra você. Me dar essa força, lado a lado. Então é nóis. Firmeza, irmão? Falou. Deus abençoe.